Pilha na cabeça, cospe na cara dele. É agredido, considerado viado e é o culpado de tudo que acontece de errado. Essa vida do juiz de futebol, ninguém gosta de ficar correndo que nem idiota durante horas e horas sendo desrespeitado. Leva bolada, garrafa no coco, tendo sua mão sempre xingada, vai ser trouxa pra gostar de apanhar. Ser juiz de futebol, essa é a vida do juiz de futebol. Gosta de ficar correndo que nem um idiota durante 2 horas, sendo sempre desrespeitado. Yeah.